se julga pelo que faz, pelo que é, pelo que pensa ou pelo que tem. Você? Não, bom senso não há, não. Entre o mal e o bem inexiste a noção, não. Vincula o certo com o que deseja, acha que influência também se põe na mesa, valência do seu raciocínio coerente, sua mente se torna presa, fácil. Da alienação, mas a realidade atropela a ilusão, se julga pelo que faz, pelo que é, pelo que pensa. Ou pelo que tem, teu ouro, oh. Irmão de verdade, ao primeiro item é dada prioridade da alma. Alma, esqueceu. Não é mais principal patrimônio seu. A fé. Pra você em vão, ué. Pois em Deus, já não lembra se que é. Sua. Autocondenação. Sua. Autocondenação. Sua. Autocondenação. Que vira obsessão. Sua. Autocondenação. Sua. Autocondenação. Sua. Autocondenação. Que vira obsessão. Tu és aquilo que o orgulho quer. Seu padrão de normalidade é viver a vida às custas de quem nela padece. Ignora o irmão que livrou do perigo a sua pele. Você vê que pratica honestidade como otário. Sua negativa postura é resultado do seu falho. Juízo. Veja bem isso. Seus atos são manipulados pelo egoísmo. Prefere. Beleza, efêmero valor material, moral não. E atitude. Não é pra você o que mede a virtude. Quando alcança o objetivo, quer mudar seus pés. Salvado pobre, mas não sabe que a pobreza é pobreza. Real é escassez de consciência. Fato. Comum e evidente em sua mente. Quem pouco tem, pouco tem. É que procura mostrar a mais do que possui. Expulsando o interesse do seu ego, você age. Sua ridícula lei é tirar seu proveito. Vantagem. Transforma o paraíso no inferno cru. Cruel. O que sobe, desce. Só você se esquece, cada qual colhe aquilo que merece. Sua. Autocondenação. Sua. Autocondenação. Sua. Autocondenação. Que vira obsessão. Sua. Autocondenação. Sua. Autocondenação. Sua. Autocondenação. Que vira A presunção lhe tornou repugnante. No mesmo instante, irritante, arrogante. Pra você é bonito, falta de decência. Se imagina no espelho, é o retrato da insolência. A queda e começa. Quem se exalta se humilha. A alguém atribui a culpa do seu triste fim. Seu triste fim, lágrimas não traz. Falta sua glória, mas a vida não resume-se apenas em vitória. Pra recomeçar, o que molda o destino é o jeito de pensar. Agora que aprendeu sobre má medíocre vida, espero que você não decida retornar de volta ao fundo do poço. Será mais um personagem no mundo dos tolos. Falta de razão. Sua autocondenação. Sua autocondenação. Sua autocondenação. Sua autocondenação. Que vira obsessão. Sua autocondenação. Sua autocondenação. Sua autocondenação. Que vira obsessão.